A Receita Federal anunciou na tarde de sexta-feira a apreensão de mais de 100 quilos de maconha que estavam escondidos em caixas de brinquedos. Segundo informações divulgadas por volta de 14 horas e 30 minutos, durante operação realizada no posto fiscal da PRF em Céu Azul, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, com base em informações repassadas por servidores da Receita Federal, abordaram um ônibus de turismo que transitava em atitude suspeita. O veículo possuía placas de São Bernardo do Campo, São Paulo, e carregava grande quantidade de mercadorias estrangeiras. Foi então encaminhado o veículo ao pátio da Receita Federal de Foz do Iguaçu para contagem e valoração das mercadorias. Durante o processo de vistoria e deslacração do veículo feita pelos servidores da Receita com o auxílio de cães farejadores, foram encontrados 101,640 kg de maconha, ocultos em caixas de brinquedos, além das mercadorias sem a comprovação de importação irregular. O valor da apreensão das mercadorias estrangeiras é calculado em R$ 96 mil. No intuito de despistar o cheiro da droga, o entorpecente estava coberto com um óleo lubrificante café. Os proprietários das bagagens foram identificados e a droga foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, que deverá dar início a uma investigação na tentativa de prender os traficantes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.